que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim. Todos os marginalizados e fragilizados. Vinde a mim. Todos os que estão cansados de ser injustiçados. Vinde a mim. Vinde a mim. Eu sou Jesus. Vinde a mim. Todos os que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim. Todos os marginalizados e fragilizados. Vinde a mim. Todos os que estão cansados de ser injustiçados. Vinde a mim. Vinde a mim. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus.